essa história do homem que matou o homem que matou o homem mal. Olha aí, rapaz, Jorge Benjor, o homem que matou o homem que matou o homem mal. E antes eu toquei José Roberto, Sai Dessa Bicho. E agora, meus amigos, chegou a hora que todo mundo estava aguardando ansiosamente. Palavra-chave premiada. É, o sorteio da palavra-chave premiada valendo um Pix de R$100. Tivemos a participação de 9 ouvintes. Vamos ver quem vai faturar este Pix aço cortesia da Bodega do Maguila. Uma, duas, meia e... Parabéns, Sofia, do estado de São Paulo, ouvinte da rádio CNS, ganhou um Pix de R$100, meus parabéns, mais um prêmio que sai pra rádio CNS, os caras são um imã de sorte. Eu vou aí depois, Carlos Donato, fazer uma visitinha, né, porque eu quero um pouco dessa sorte também. Me explique qual é o segredo, me passe os números da Mega, por favor. Parabéns mais uma vez. A você que participou e não ganhou, mês que vem tem mais um sorteio, tem mais uma palavra-chave premiada e eu espero contar com a sua participação. E agora, meus amigos, não temos mais tempo para nada. Finalizando a nossa Bodega do Maguila, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua atenção, pela sua desatenção. Antes da gente ir embora, o nosso jabá. Redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, @BodegaDoMaguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui que eu ofereço especialmente para os nossos amigos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do estado do Paraná. Sangue Latino. Ah, eu tava maluco. Ah, eu tava maluco. Cada maluquice, viu? E é com essa bandinha, música de bandinha, que eu gosto muito das músicas de bandinha, rainha musical, admiro demais, gosto muito. E quem sabe até eu não toco um pouco mais disso por aqui nos próximos programas também. Mas é com essa do Sangue Latino que eu fecho com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Ah, eu tá maluco. Ah, eu tá maluco. Desde que ela foi embora.

cena dos eletrinhos Zenir. Duas semanas de ofertaço para você levar na hora. Liquidificador Philips Valita por 119 ou 5 de 23,80 sem juros. Ventilador de coluna 40 centímetros com controle por 299 ou 12 de 29,90. Ferro de passar a seco Philips Valita por 89,90 à vista. É precinho com descontão para não sobrar nada. Aproveita, compre na loja, site ou app Zenir. O melhor está aqui. Ô, Zé Fim, eu bode com força, bode devagarinho. Mas olha, quem vê assim tá podendo levantar. E aqui, não se esqueça, eu tô tomando é óleo de avestruz. Quer ver? Vou levantar essa cagada de uma vez só. Um, dois, três, minha japa. Tá um pouco. Só pode, cumbade. Tá tomando óleo de avestruz. Indicado pra quem tem uma pressão alta, diabetes, colesterol, memória fraca, Alzheimer, sinusite, bronquite, intestino preso, inflamação da próstata, hemorroida, ou então sofreu derrame ou infarto. Empurra o pau do óleo de avestruz, homem. E você que tem, oi, dona coluna, dona junta, formigamento nas pernas, veia quebrada, rachadura nos pés, ferida que não sara, artrite, artrose, osteoporose, carne rasgada, passa banho de avestruz ou óleo spray. É Facebook. É o que eu digo. Óleo de avestruz é 100% natural e não tem contraindicação. A venda nas melhores farmácias ou com os nossos vendedores autorizados. É óleo de avestruz. O bicho é tenino. Em Campos Sales, compre o óleo natural de avestruz na loja Aqui Novidades. Estamos em um novo endereço. Coronel Baleco, 491, na mesma rua da Caixa, Campos Salles. Fale com o nosso amigo Tony Vieira. 9:16. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Sexta-feira, sua linda, hoje sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Já estamos finalizando quase o mês, hein? É, hoje pra você que não sabe é dia do encanador. Parabéns a todos os encanadores que estão aí na sintonia. Parabéns também a todos os turistas que fazem, é claro, sempre aquele turismo bacana. E dia nacional de quem? Dos idosos, é isso mesmo, rapaz. Vamos